era uma coisa, era diferente, havia menos gente a sair à noite, mas as pessoas saíam mais dias. Eu acho que vivi o máximo e o mínimo lá. Se à noite não houvesse música, eu não estava nesse negócio. Isso garanto-vos. Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é o 13º episódio do Brando Costumes. Hoje temos um episódio diferente. Temos, em vez de um músico, um produtor, temos um realizador. Ele é Francisco Brunhosa e realizou o Porto Eletrónica 85-2005, um documentário que aborda justamente a noite do Porto nesse período temporal. Para além disso, durante o documentário, vamos passar músicas da Kamikaze, uma editora que é falada no documentário, que também teve bastante importância para o Porto. Tem bandas como Colipnose, os Space Boys, Mute Life Department, Illmatic and Phaser. E eu acho que vocês vão gostar deste episódio. O Francisco vai falar do documentário dele e vocês, para já, ficam com a main team, o tema principal do Porto Eletrónica, que tem uma banda sonora que foi feita pelo AlexFX, um grande produtor do Porto. E posso dizer já agora que no próximo episódio já está gravado também e vai ser com a Dina. Agora aproveitem este e espero que gostem. eu e o meu amigo Daniel Reifershaid, que fez comigo o filme, tínhamos vontade, portanto, de fazer um comentário. Quando tentamos escolher a temática, uma vez que tanto eu como o Daniel gostamos muito de música, fazia todo sentido fazer um filme sobre a nossa cidade, não é? Que é o Porto. Portanto, eu sou do Porto e o Daniel já vive há muitos anos também aqui no Porto. E tentar explorar um bocado a história da música eletrónica aqui na cidade do Porto. Portanto, a cidade do Porto, ao contrário, se calhar, de uma cidade como Londres ou como Berlim, não tem propriamente um género associado. Mas foi uma cidade que, apesar de tudo, viveu também, portanto, toda esta evolução da música, não é? À sua própria maneira, ou seja, ia buscar influências a estas grandes capitais da música eletrónica. Quando fizemos o filme, decidimos abranger um espaço temporal para também nos delimitar um bocado o trabalho e conseguirmos centrar. Portanto, o nosso filme compreende o período entre 85 e 2005, com 20 anos. Para fazermos o trabalho, nós falamos com uma série de pessoas que estavam ligadas aqui à música eletrónica, portanto, no Porto, desde pessoas que estiveram ligadas à produção, pessoas ligadas aos espaços, onde as coisas aconteciam, onde aconteciam os espetáculos, onde aconteceram gravações. E o condutor acaba por ser um espaço que existia aqui no Porto, que era o Aniki Bobó. Foi um espaço que esteve precisamente aberto durante estes 20 anos, não é? E sem querer fazer nenhum spoiler, e uma das pessoas com quem a gente contou, não é? No nosso filme, obviamente foi o dono desse espaço, que é o Becker. No filme nós contamos com os depoimentos de várias pessoas, não é? Mais dentro da música, das mais variadas áreas, por exemplo, do Pedro Tenreiro, que é DJ e também está ligado à Norte-Sul, não é? À Ponte do Carvalho. Temos o Rui 31, portanto, que é DJ, teve um espaço, que era o 31. Temos o Becas também, que é dono do Aniki Bobó, como já te referi. É um dos, que é o espaço, não é? Que percorre estes 20 anos, que o filme aborda. Temos o Alex FX, que também fez a banda sonora do filme, não é? Que era DJ e produtor, ainda produz, não é? Temos o Aston Market Crew, que eram promotores de festas, DJs. O Gustavo, que hoje em dia está ligado ao gás. A história da Kamikaze é abordada no filme. Foi uma editora, era uma editora portuguesa, não é? Então, com edições de vários maxis, de algumas bandas, pronto, tanto com o Lipnoise, não é? Então, eu tenho um maxi, tinha pronto, também os Space Boys, Mr. Spock, que o próprio Mute Life Department também, de um projeto do qual o Alex FX fazia parte. Carlos Fovrel também tinha um Maxi na editora. E foi uma editora, pronto, portuguesa, que curiosamente chegou a ter algum impacto internacional, mas pronto, se calhar só não foi mais longe, não é? Às vezes por causa das burocracias, não é? Que estar ligado a uma grande editora, que era o caso, não é? Estava com Valentim de Carvalho, às vezes, a carreta, não é? Comprei este disco, estes New Life Department, comprei-o em 98 ou 99, não é? Porque o disco é de 98, pá, tinha pai 15 anos. Eu comprei este disco, mas por acaso lembro-me onde é que o comprei. Comprei no Valentim Carvalho de Lisboa. Tinha de fazer uma viagem com os meus pais e viver no Porto, mas o avião atuou em Lisboa, a gente ficou em Lisboa há algum tempo. Lembro-me de ir à Valentim Carvalho, comprei alguns discos, um dos discos que trouxe foi este. Lembro-me da editora, lembro-me destes discos, dos discos da Kamikaze à venda na Valentim Carvalho. Tinha mesmo um display com os discos da Kamikaze todos juntos. Cerca de 50 pessoas neste processo todo de investigação. As pessoas foram sempre muito prestáveis, quem tinha material forneceu-nos o material, não é? Que está às vezes, pronto, aqui o grande desafio também é muitas vezes encontrar material para fazer um filme destes, principalmente assim, quanto mais distante estamos no tempo, não é? Portanto, mais distante é assim uma frase um bocado. Quanto mais ao passado a gente quer ir, não é? Mais difícil é de arranjar material. Isso foi uma das coisas que nós notamos no filme. Por exemplo, não é? Arranjar imagens dos espaços noturnos, da altura. Pronto, não é? Hoje em dia é muito fácil ir com um telemóvel para uma discoteca, para um clube ou para um concerto, não é? E na altura, uma pessoa que fosse captar imagens, portanto, tinha que ter uma pessoa que tinha um equipamento realmente profissional, não é? Devem calcular, não é? Não era toda a gente que queria ir com uma cena assim muito cara para um espaço, portanto, normalmente era malta mesmo que fazia disso profissão, que acabava por registar depois esses momentos. A vida noturna dos portugueses, já viu dizer há pouco, está a ser agitada por uma novidade. São as Raven Parties, que nasceram na Grã-Bretanha e que estão a ter um grande êxito em Portugal. São festas semi-secretas, muitas vezes ilegais, porque se prolongam depois das 4 da manhã. Paulo Bastos participou numa dessas ilegalidades em Aveiro e conta que foi uma noite cheia de excessos. Lisboa. A noite passada, uma rumaria inabitual a caminho de Aveiro, uma deslocação em massa, aquilo que se convencionou chamar a província. Tudo em nome da música e da dança. Música para a tua mente, Para o teu corpo, para a tua alma, dizia o convite. Impossível resistir ao apelo. Muito antes de Aveiro, a festa já tinha começado. E em Aveiro, qual província qualquer, festa pura. Fanáticos da vida noturna de todo o país encontraram-se, quase em segredo, para uma noite única. As rave parties começaram em Inglaterra. Os adolescentes britânicos não tinham nem dinheiro nem idade para poderem entrar nas discotecas da moda. E foi assim que organizaram festas secretas, com DJs convidados e o seu som preferido. Estas festas secretas foram crescendo e chamando cada vez mais gente. E passaram a ser verdadeiros pontos de encontro para a gente jovem. Muita loucura, muito amor, pouco álcool, poucas drogas, só ecstasy às vezes. Os ritmos hipnóticos a chegarem perfeitamente para deitar tudo cá para fora e exorcizar as coisas más da vida urbana. Uma rave party é precisamente isso, está um pouco ligado aos rituais que já vêm muito de trás, da libertação dos homens através da dança e da música. Eu acho que vale a pena. Ótimo, acho que deviam continuar, sempre. Em Portugal, as raves têm acontecido de forma mais desorganizada e estão a funcionar mais como um protesto contra a lei que obriga as discotecas a fecharem às 4 da manhã. As rave parties não têm hora para acabar, acabam quando a última pessoa sai da pista de dança. É nas rave parties que se ouve o techno mais pesado. E as raves têm esse sabor de diferença, a fugir à rotina da discoteca, do bar onde se vai todos os dias. Enfim, para a satisfação de todos os ravers deste país, e já são alguns, mais rave parties já estão previstas para os próximos tempos. Assim, aquilo é um filme, obviamente, que quem gosta de música, pronto, terá logo uma afinidade, não é? Sentirá logo uma afinidade com o filme. para quem conhece a cidade, é interessante ver realmente como as coisas evoluíram, não é? E como as coisas eram no passado. Eu acho que há aqui uma coisa que também que é muito fixe, que, não, pronto, que eu, como fã de música, adorei perceber, que é ver como é que coisas que a gente conhece, movimentos musicais que nós conhecemos, pronto, de ouvir falar, de terem tido o seu boom lá fora, como o Acid House, o Drum and Bass, ver como é que essas coisas eram vividas cá e ver que muitas vezes as coisas não estavam assim tão desfasadas ou tão diferentes daquilo que a gente vê lá fora, não é? Ou seja, por exemplo, nós temos o nosso clube, que era quase o nosso hacienda, que era o Amnésia, não é? Um clube na praia, muito parecido com poderia haver com um clube em Ibiza, não é? Que viveu de perto, não é? A cena do Acid House. O filme vai passar em Lisboa, é assim, o filme cá no Porto passou, pronto, o ano passado, não é? Fizemos uma estreia cá no Porto. Agora vamos passá-lo em Lisboa, no dia 15 de outubro, no primeiro andar. A entrada é gratuita. Não há desculpa para não ir. E assim chega ao fim mais um episódio do Brando Costumes. Deixo-vos a lembrança que no próximo episódio vamos ter a Dina. Eu estou muito contente, isto vai mesmo acontecer. Deixem-me dizer-vos também para não se esquecerem de nos avaliar no iTunes, de nos seguir no vosso agregador de podcast e de sugerir aos vossos amigos para nos seguirem também. Metam um gosto na nossa página do Facebook. Não se esqueçam, se tiverem alguma coisa para perguntar ou para dizer, mandem mensagem no Facebook ou por pedropaulos@brandocostumes.pt e até à próxima. Não se esqueçam de ser altamente. Espero que esteja tudo bem convosco. Thank you.